André Cedês, a potência dos paredões. Sua amiga tá crazy, tu tá pior que ela. Sua amiga tá crazy, tu tá pior que ela. Já tá amanhecendo o dia aqui no baile de favela. Já tá amanhecendo o dia aqui no baile de favela. Ó, eu vou botar nas duas, vem jogando a xereca. Eu vou botar nas duas, vem jogando a xereca. Oi, vem jogando a xereca. Vem jogando a xereca. Oi, eu vou botar nas duas. Vem jogando a xereca. Vem jogando a xereca. Oi, eu vou botar nas duas. Vem jogando a xereca. Eu vou botar nas duas. Vem jogando a xereca. Eu vou botar nas duas. Olha o solo vai. Esse é o bonde do rei, rapaz. Olha nós de novo, tá? Vai segurando aí, ó. É os caras batendo a laje e eu cantando daqui pro bagulho ficar doido. Sua amiga tá crazy, tu tá pior que ela. Sua amiga tá crazy, tu tá pior que ela. Já tá amanhecendo o dia aqui no baile de favela. Já tá amanhecendo o dia aqui no baile de favela. Ó, eu vou botar nas duas, vem jogando a xereca. Eu vou botar nas duas.